As pés vai não se apegar, no coração não cegar. Saber que só chegar, cê me diga família que fez vingar, que é a de sem estigar. Um por amor tá no chão, um molequinho o gambá. Até pretende trobar, espera te não ripar. Mas é zica desde já, guerrilheiro guerrilha. Chocante pelo olhar, já sabe que vai molhar. Brinquedo monto na festa, mancada é mosca na testa. Mexe as casas, morte molesta, ao lado sobre o da orquestra. O que não presta e foi, perdido no terminal. É o lado bem, lado mal, na Londrina criminal. IML, o arsenal, o segue na pista. Grito cortando a cena, tem filme triste na lista. Tristeza na lembrança, no mundo e a matança. Corpo solto na lança, herança na difusa. O mundo te balança, saudade é fera mansa. Noite estranha avança, conflito na cobrança. Te amo mãe, é mesmo pai. Ter fé no pai que serve nos guiou. Que nos faz, ter força que não se desfaz. Desfaz, seja você. Te amo mais, neném o pai. Ter fé no pai, no pai que serve nos guiou. O que nos faz, ter força que não se desfaz. Vai, seja você no mínimo.